Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews Tex. Pra você ligadinho nesta super rádio, seja muito bem-vindo ao Partido Agora. Rola pra você muita música gostosa. Vem com a sua participação, a galera que tá espalhada em todo o Brasil através da internet. Você plugadaço aqui nesta super rádio, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Aqui é o Euronews do Tex. Tamo juntos aqui no nosso Programe-se. E tá afim de participar? Entre em contato com a gente através do nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, ou na página do nosso super facebook.com/programe-se no ar. Tá começando pra todo o Brasil, ligadaço aqui nessa super rádio. E pra começar, deixa eu mandar aqui um alô pra Eli Oliveira. É São José do Rio Preto, plugou aqui com a gente em São Paulo. E deixa eu mandar essa próxima sequência pra turminha que tá plugadaça aqui no nosso super Programe-se. Tá chegando ao som legal da Anitta, achei. Tem o Thiago com Lucas Louco, 100% louco. Britney Spears com Walk Beats. Tem também o som legal Suelen Santos com Zé Henrique Gabriel. Eu gosto de você. Pra começar pra cima o nosso Programe-se. Aqui você é o programador. Faça sua lista com 4 músicas e envie para o e-mail programeasua@hotmail.com. A sua sequência vai tocar aqui no Programe-se. Programe-se. Programe-se. Programe-se. 10% de Red Bull, 10% de água de coco, 80% de whisky. Tô 100% muito louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Tô 100% muito louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Tô 100% pô. Libera

Você está ouvindo o Programe-se. Coisa me atrai, eu não sei explicar. Tem um mistério por detrás desse sorriso que embriaga e que me prende. Eu não sei disfarçar. Eu me declaro que você ri de tudo que eu falo. Não leva a sério esse meu sentimento e eu fico mal. Então eu me calo. Não sei dizer porquê que eu gosto de você. Se você faz de tudo pra eu não te querer. Não sei dizer porquê, mas gosto de você. Eu perco o sono e choro pensando porquê. Alguma coisa me atrai, eu não sei explicar. Tem um mistério por detrás desse sorriso que embriaga e que me prende. Eu não sei disfarçar. Eu me declaro e você ri de tudo que eu falo. Não leva a sério esse meu sentimento, eu fico mal. Então eu me calo. Não sei dizer porquê eu gosto de você. Se você faz de tudo pra eu não te querer. Não sei dizer porquê, mas gosto é de você. Eu perco o sono só no pensando porquê. Não sei dizer porquê eu gosto de você. Você faz de tudo pra eu não te querer. Não sei dizer porquê, mas gosto é de você. Eu pego o sono e choro pensando porquê. Eu gosto de você. Você.